Seja bem-vindo ao meu lar. Aqui o pecado é não pecar. Sexo, drogas, dinheiro. Me diga, qual é seu sonho? O que peço em troca é tão pouco comparado à felicidade que lhe ofereço. Piá, meu filho prodígio, será seu anfitrião nesta viagem. Então estica uma grossa aí. Genivaldo é o tráfico considerado daqui. Mas nem sempre foi assim o que contaram pra mim. Conquistou o seu espaço à bala e sem medo de nada. Boca cheia de formiga não fala. Sua infância foi difícil, foi tão complicada. O seu pai bebia muito e não trabalhava. Sua mãe é que era sua alegria, mas ele quase não havia. Trabalhava todo dia. Genivaldo não gostava da escola, mas ia pra escola só pra jogar bola. Jogava bola toda hora até cair do sol. Sonhava um dia ser um grande jogador de futebol. E muito esperto observava tudo com atenção. As pessoas, o rádio, a televisão. E apesar de sua pouca idade, aprendia de tudo com muita facilidade. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem um produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem um produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem um produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. E Genivaldo cresceu, e muita mina comeu. Fumou, cheirou, tudo que deu. E parou de estudar, começou a trabalhar. A grana era tão pouca que mal dava pra mostrar. E aos 18 anos ele foi se alistar. Logo depois foi chamado pro serviço militar. E lá um dia ele pegou uma PT e roubou. Pulou o muro do quartel e desertou. E aos 22 anos encontrou alguns manos que estavam presos há vários anos. Por tráfico, formação de quadrilha. Genivaldo já bem-vindo à família. Então estica aí que hoje eu quero é ficar grande. Faz a tua, faça a minha e faça o fruto adiante. Porque a festa não tem hora pra acabar. Tá no do colo, tá de 100 só pra humilhar. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar. Vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. Ana Coab, Genivaldo é considerado. Ninguém mexe seus clientes, ele é respeitado. E a tardinha, as caras começam a circular. Puxa de 10, de 15, é só chegar. Ouve pra ligar pro seu celular. E se o negócio for grande, vamos negociar. E se entrando os taxistas vem e vão, fazendo entrega do homicídio, mal desconfia o patrão. E a galera vai chegando cheia de fissura. O produto é o veneno e não tem mistura. Quem confirma é Genivaldo de canhão na cintura. Que de longe avisa uma viatura. E de faróis desligados chegam atirando. Genivaldo sai correndo pelos becos sangrando. E finalmente consegue escapar. Um demônio como esse é difícil de matar. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí. Vamos se ligar, vamos se ligar. Se você tem o produto, então estica uma grossa aí.